Surgiu como um clarão, um raio me cortando a escuridão, e veio me puxando pela mão, por onde não imaginei seguir. Me fez sentir tão bem como ninguém. Eu fui me enganando sem sentir, e fui abrindo portas sem sair, sonhando às cegas sem dormir. Não sei quem é você. O amor em seu carvão foi me queimando em brasa no colchão, e me partiu em tantas pelo chão, me colocou diante de um leão. O amor me consumiu, depois sumiu. Eu até perguntei, mas ninguém viu, e fui fechando o rosto sem sentir. E mesmo atenta, sem me distrair, não sei quem é você. No espelho da ilusão se retocou pra outra traição, tentou abrir as flores do perdão, mas bati minha raiva no portão. E não mais me procure sem razão, me deixa aqui e solta minha mão. Eu fui fechando o tempo sem chover, fui fechando os meus olhos pra esquecer quem é você. Quem é você? Quem é você? Quem é você?